November 402 Foxtrot Tango, aguarde para o táxi. Anemia 251, não salve. Prossiga, salve. Gente, mantém a posição aguardando para o início do pushback. Aeronave do parte 3 vai iniciar o táxi, já vai passar a retaguarda. Após ser autorizado. Foi, Chico, vou cortar na consola aqui, obrigado. Mantém a posição. Gente, graças. November 402 Fox Tango, autorizado para seguir com o táxi, parte 3, parte 1, táxi em Índia, até o ponto de espera da pistola 0, quando lá chama a torre 1895, altímetro 1018, confirme as informações do táxi. Parte 3, parte 1, 1018, altímetro. Qual o número de pessoas a bordo? November 402, Fox Tower. 08 a bordo, 3 horas da tecnologia, 251, tráfego já livrou a retaguarda, autorizado, tiver questionamento, chama para o táxi. Segundo, obrigado. Será? O Solo Salvador, o Sam 3171 no 6, é puxa para estacionamento. 3171 autorizado para estacionamento, chama para o site. Reportará Sam 3171. 62 segundos, Sola. Pronto pro táxi, a bordo 157, com 5 horas e 20 com fim. Canal 6251, táxi autorizado até o ponto de espera da Pistuno Zero via Pátio Uni Índia. Próximo ponto de espera, chama a torre 198, decimal 95, com o time Bruno 018. Bruno 018, Pátio Índia, 18.95, com a espera, gente, o 6251, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 9405, perdeu contato com o centro, vai atingir o 960 e manter a informação. 9405, desça aí, mantenha 4000 pés, 1018, chegada, bom. Desce para 4000 pés, a chegada boa, Azul 9405. Bom dia, hoje chamada 6251, pode estar na 0, tá pronto. Chamada 6251, autorizada a linha de decolar, pistão 0, vento no 60 graus, 109. Quem liga alinhamento de November 402, capitão? Quem siga? Só pra confirmar, tá autorizada a subida pro nível 400? 1208. 1208. Controle, bom dia, November 402, capitão? Novembro 402, Fox Tango, após nível de voo 120, prossiga. Autorizado 120, confirma o nível autorizado? Fora autorizado 400, estava guardando seu contato. Saída da El, vigilante. Gente, da El, letra e mote, né? Novembro 402, Fox Tango, nível 400. Alfa 46208, 6254. Afirmo, 4208, uma boa. Valeu, Goiás. Salvador, bom dia, 6251, Israel Lina, 2200, sua escuta. 6251, contato radar na decolagem, sai da Via Dael. Ok, Via Dael, direto da Dael, autorizado? Autorizado. Obrigado. 95, ajuste no 0, 18, a Bolívar. 1-0-1-8, espera 1-8-1-5, bom dia, 73, eu não sei se é. Cubana 1339, Red Copy. Ready to copy, Cubana. Cliente Mike, uniforme Hotel Alpha, flight level 300, via Upper Zulu 20. Departure from 1A10, after departure left turn, moment departure, landing transition, squawk 5406, Salvador approach frequency 120, small east 0. Cubana 1339, Momo departure, Nenim transition. November Echo, November India Mike. Boas Quai, call me ready for pushback, start up gate 11, Cubana. Confirm, Momo departure, Mike Oscar, Nenim transition. November Echo, November India Mike. Salvador, bom dia, 3171, ponto de operação. 3171, autorizado, linha ainda, colapso 1-0, vento 150 graus, 129. Aqui decola 1-0, Espaço ligado, localizador azul 940. Controle Salvador, bom dia, 3171. Eu me repito em 1, 2, 5. JLS, X-Ray. Controle Salvador, bom dia, 3171. 08, pulo autorizado, pistinha 0. Vento no 50 graus, ano mais. Livre pouso, 10, azul, 9405. 3171. Oxanel, 6251 no controle. 6251. Eu me recife em 1, 2. Poderia repetir, foi ter cortado a mensagem, não entendeu, 6251. Chame o centro Recife em 1251. 1251. Segura, bom dia. Tijuana 1339. Go ahead, sir. Position 11-2-2-2-2-2. You're clear to call me back for text. Ligando a direita na Foxtrot, mantém na escuta na mesma ou na 405? 405, Libra nessa, permaneça na minha frequência, Alfa Kilo até o Pat 3, 3 no meu. Alfa Kilo, Pat 3, 3 no meu, azul 9405. Principal posição 3. te aguardo pro reboque. Dan 3, 171, chame Recife em 125, decimal 1. 251, boa. Azul 2775, acione identificação. Terça milha sudoeste, rua de mar, intercepta chegada 1018, reporte para descida 2775, vigilância. recebe a aeronave no pátio 3 para o reboque? Vai não, senhor. Vem com a aeronave? É, Alfa Yankee Delta, pedindo autorização de reboque para o pátio principal, posição 3. Autorizado, chame para ingresso no pátio principal, o Alfa Yankee Delta. Ok. Obrigado. Bora 1339, clear taxi April 1, taxiway India. On Mundi Point, call Tower 18195, altimeter 71018. O 2775, controle. Nível de voo 050. 1961, para Galeão, aguarda copy, prepara da Elfa. 1-1-3-3-9, clear to line up and take off for 1-8-1-0, winds 170 degrees, 139. Clear to line up and take off with 1-0-1-3-3-9. Seguindo o tráfego da Azul à sua frente, na mesma chegada, usando o nível de voo 050 em descida. Tá passando agora a posição Mari. Redução para 240 nós, 5973. Embora esteja descendo com velocidade, porém está 150 nós a menos que a sua aeronave. Redução até 240. Controle ao azul 2775, autorizaria a proa de dona? 2775, curva à direita na proa 050, intercepte o localizador 22. Direita 050, autorizado a interceptar o azul 2775. Né, 6225 foi bom. Acione identificação, contato radar 1018, reporte para a descida. Direita para o 055, desse mantém 2000 livre ILS. Direita 055, 2000 livre ILS. Azul 275. Cubana 1339, Airborne at 12, contact Telegram Approach, comece 80, decimal 80. 120.90 Cubana 1339, bye. Tower approach Cubana 1339, bon dia, Clement Asprio. Cubana 1339, climbing the maintain flight level 300, via boom de passe. 3020, moment departure Cubana 1339. 2775, complete curva direita, proa 060, intercepte o log. Direita 060, para interceptar o log, azul 270. 225, descida até o nível de voo 0620. 0620. E o 5973 foi na proa de Duna, livre ILS com deslocalizador. Mil pés, e o 5973, 2018. Paulo Salvador, muito bom dia, Avianca, Oscar November Sierra. Prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal do finger de número 5. Se chama para ingresso no principal, Avianca. Assim seja, tomarei. Azul 2775, chame a torre em 1895. 1895, vai chamar o Azul 2775, graças a Deus. Bom dia. Salvador, um bom dia, Azul 2775. Azul 2775, bom dia. Ajuste no 018, continua a aproximação, reporte da chave travar. Reportaremos Azul 2775, continua, senhor. Embaixada, Azul 2775. Azul 2775, avistado com autorizado pistuma 0, vento no 70 graus, 1 no 69. Gente, ele repouso com Azul 2775. Salvador, Avianca, outra vez na Sierra, solicitando autorização para adentrar o pátio 3, ou pátio principal até o fim número 5. Autorizado, autorizado. Aos 2-1, livre na Delta, ative Alfa Quilo para o Pátio 3, posição 4 Lima. Alfa Quilo, posição 4 Lima, poderia confirmar? Afirmo, 4 Lima. Gente, 2-7. Salvador, Avianca, Alfa Romeo Sierra, comunicando o término de rebote. Gente, bom dia. Bom dia. Sai do Ana 1339. Dubai. Dubai. Rio 5973, Rio 19, o ajuste agora. Rio 19, 973. Rio 5973, completa a final 12 no 895. Rio 5973, continua a aproximação e parte baixo da área. É 225, autorizado 2000 pés, ajuste 1019, livre elétrico de localizador. 2019, procurará localizador, é 225. Avistado, ajuste 9099, pouso autorizado, pista 90, vento 170 graus, 129. Pouso, Rio 5973, 4 horas de Campinas. 261, autorizado via Bate 1 Índia, no ponto de espera 395, ajuste 9099, uma boa viagem. Bate 1 Índia, ponto de espera 1895, voo no 91. 1865, acionando identificação, desce para 4 mil pés, na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada Bonfio, ajuste Salvador 10118. Da Lagoinha, intercepta a chegada 1865, 4018. Salvador, bom dia, voo 961, não pode esperar dar 1-0. Voo 961, não autorizado a linha e mantém 1-0. A linha mantém 961. 973, solo aos 2000, livre na próxima, chama o solo 219. 219, pode dar. Salvador, 5973, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, fica atento ao sinalizador no pátio. Alfa, Kilo, fica atento ao sinalizador no pátio. Decolagem, pistão 0, vento 1,70 graus, 8 nós. Viva decolagem, boa noite, ó. 5. Olho no noite, pessoal, 95. 18 a 5, 25. Salvador, Oxanar, 62, 25, estabilizado RS. 62, 25, continua a aproximação, guarda na pista livre, 1.018 na ajuste. Não chegou a chover sobre o campo. Agora que eu tô sul. Na escuta. Chené 6225, voo autorizado, pistão 0, vento 80 graus, 8 mais. Livre pouso 6225. Limitada radial 290 de Salvador, voo 865. 4.910,90, voo 865. Abra da cargo 6570, liberado a. Cancelada a restrição de velocidade, voa na proa de Itapu, 1.018 ao ajuste. 08, voa Itapu, desce para 050, vai cancelar a helicóptero 7280 para o lado, tá? Beleza, frente. Controle, bom dia, Rua 961. Possível? É o Gol 961. 961 no contato radar, atenção 360, vigilância. Vigilância. Rua 865, controle. Nossa, escuta 865. Federal 9972, via chegada Mari, desça aí, mantém o 060, à sua frente aeronave com 60 nós a menos, reduz a velocidade para 240 nós, 1018 horas, Federal 9972. Expo 070, reduzindo 240 nós, Federal 9972, o ajuste? 1018, no 08. 1018, é. Não chamou não. Sim. O controle está recebendo 093? Recebendo o gol no 093. 545. Então, passa 250 para 200. 093, desistiu autorizado até o nível de voo 0620. Chegada bom 2018. 060, bom 2018. Com a Gulf, 250 para 2.0. 1.759, chegada bom, se desça e mantém a nível de voo 070, velocidade 240 nós. 240 nós, descendo para o 070, confirma. Oxigênio 6225, taxi via Alfa, no ponte antes da Juliette. Alfa, bom dia, TAM 3890, sente da Golf, posição 2, coordenação Recife, ao nível 330. TAM 3890, pronto para cópia? Afirmativo, Brasília. Recife, autorizado 330, decola da 10, curva esquerda, perfil da Puca, Jamo, Aracaju, pós Aracaju.